Bob entra num bar e vê o Bill todo sorridente. Oi, Bill, tudo bom? Tudo em cima, Bob. Hoje de manhã eu estava no meu barco quando uma ruiva muito gostosa perguntou se podia dar uma voltinha. Nossa, cara, e depois? Depois eu levei a menina, ué, meia hora depois de andar no mar, eu desliguei o motor e falei pra ela: ou você dá uma transadinha comigo ou volta nadando pra terra, né? Você teve coragem, Bill? Ué, Bob, claro, a menina não sabe nadar, Bob, né? Uma semana depois, a mesma situação. Bob entra no bar, só que dessa vez encontra Bill todo tristinho. Oi, Bill. Meu Deus. Que cara é essa, Bill? Parece que viu defunto. É, Bob. Hoje de manhã eu estava no meu barco quando uma morena ótima me pediu pra dar uma voltinha, né? Ah, sacaninha. Menina, bora de novo, hein? Pois é, Bob. Meia hora depois de andar no mar, eu desliguei o motor e falei pra ela: ou você dá uma transadinha comigo ou volta nadando pra terra, né? Ah, você não toma juízo, cara. Mas por que essa tristeza, então? Não era o que você queria? O problema é que a morena pegou as chaves do motor, tirou a calcinha e tinha o maior zizi que eu já vi. E eu não sei nadar, Bob. Eu não sei nadar.